Mar sem fim, lua nova, mulher pobre de mim. Vento sul que o seu corpo acarinhou, céu azul de manhã me despertou. Barco a vela, chopana verde cor, eu e ele, o menino pescador. Vida bela, mar é peixe do mar, morte longe, tem tempo pra pensar. Música.